gata, para gata. Começando bem, abrindo aqui o programa Carlos Pitt. Essa música aqui tá bombando, inclusive, essa música já tem uma nova gravação, uma nova regravação. Já foi gravada por mim, pelo cantor Fabrini, que você já ouviu aqui no programa. Agora chegou aí a banda APK Brasil, né? APK Brasil. E em breve eu vou estar trazendo o lançamento aqui no programa da banda APK Brasil, para gata. Tem uma dupla também nos Estados Unidos que vai lançar essa música. Em breve vou estar trazendo o lançamento. Tem mais um artista aqui de São Paulo que já está em estúdio gravando. É, tem muita coisa boa. Lembrando que o meu palco MP3/Carlos Pitt está lá atualizado com mais de 50 músicas para você baixar, ouvir as músicas que eu componho e outros artistas gravam. Eu, outros artistas também, tá bom? Tá tudo lá, ok? Bom, lembrando que você pode acessar o site, caso você não encontre, tudo está no meu site, que é simples, fácil, carlospitt.com. O site tem redes sociais, e-mail, tudo, tudo pra você. Já já vou trazer a música nova do Gustavo Lima, doidaça. Já já tem a música nova também da Paula Fernandes, Se o Coração Viajar. Já já, antes eu quero falar pra você do nosso telefone aqui, pra você mandar o seu SMS. Já está com a caneta em mãos? Então bora anotar aí o nosso SMS diretamente aqui de São Paulo, 011 971157347, 011 São Paulo 971157347, e você pode mandar o seu alô, o seu abraço, que a gente vai atender você aqui dentro do possível, com muito carinho, com muito prazer, ok? Tô no Twitter, @CarlosPitt, tô no Facebook, é só procurar lá, programa Carlos Pitt. E agora bora que bora, que tem música nova pra você! Doidaça! Gustavo Lima, música nova, e depois a nova da Paulinha Fernandes, Se o Coração Viajar. É sucesso? Toca aqui! Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Tá me provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando.

na solidão, eu me agarrei num resto de ilusão. Talvez fosse melhor deixar. Programa Carlos Pitty. Brasil e Portugal estão ligados aqui. Programa do Carlos Pitty. Oi, galera. Aqui quem fala é Luciana Calisto no programa Carlos Pitty. Olá, amigos. Aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Alô, amigos. Aqui quem fala é o Hugo Pena. E aqui é o Gabriel. Oi, gente. Aqui quem fala é a Soraya Bauer. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Aqui quem fala é o Gilberto. Aqui é o Gilmar. Estamos aqui na Gilmar com Carlos Pitty. É isso aí, Carlos Pitty. Fique com ele. Fique com ele aqui. Legal. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal. Quem fala com vocês aqui é o Christian. E aqui é o Cristiano. Nós também estamos aqui com essa figuraça, nosso grande amigo Carlos Pitty. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Hora de abraços no programa Carlos Pitty. O pessoal que está mandando SMS para o nosso 011 97115 7347. O Fagner, de Minas Gerais, de Marmelópolis. Alô, Fagner, que escuta sempre o programa. Forte abraço pra você, todo mundo aí de Minas Gerais. Alô, Fagner. A Franciele de Cruzeiro do Iguaçu, no Paraná. A Franci Kleber, ela está sendo mamãe pela terceira vez, hein? Parabéns. E mais um herdeiro na família, né, Franci? Beijo pra você. Todo mundo aí do Cruzeiro do Iguaçu, no Paraná, que estão ligados com a gente. Muito obrigado. Deixa eu mandar mais abraço aqui pro pessoal que tá com a gente. Deixa eu ver quem é que tá mandando alô aqui, né? a Janete Prates, do Rio de Janeiro. Alô, Janete Prates, todo mundo aí do Rio de Janeiro. Beijos a vocês e obrigado pelo carinho, pessoal que tá ouvindo a gente aí, né? O Edson De Vita, acho que é isso, né, Edson? Ele diz que adora as músicas do Carlos Pitt. Muito obrigado, Edson. Forte abraço pra você. Obrigado pela audiência. E já que você adora a música do Carlos Pitt, vamos trazer a música do Carlos Pitt, então. Água de Rio, só se embora, só se for agora, aqui na sua rádio. Enviando sucesso. Foi Deus quem te mandou. É tu onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você, sou água de rio, querendo te encontrar. Que te mandou, perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. As notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Olha, realmente começaram as novidades de 2013. E entre elas, o novo CD do Chitãozinho e Chororó, que tá chegando por aí, mas já caiu na net. A primeira nova canção, na verdade, é uma regravação de Tente Outra Vez, uma música de Raul Seixas, que segundo a própria dupla, foi a canção que tocou no rádio do carro quando eles estavam tristes, decididos mesmo a desistir da carreira. E agora, eles estão apostando nela. Outra faixa é Pode Ser Pra Valer, sucesso da dupla regravada diversas vezes nos últimos anos. Os arranjos são do Fernando, parceiro do Sorocaba, o novo produtor da dupla, que foi escolhido justamente para dar essa cara mais nova aos sucessos de Chitão e Chororó. Novidades. E por falar em Fernando Sorocaba, a nova canção Vingança traz o personagem principal sofrendo. Bom, eu não sei se a canção vai ser aproveitada como a de trabalho, se vai ganhar repercussão ou não, mas andando na contramão da moda, a música não traz gracinhas, nem piadinhas, nem barulhinhos, só sofrimento puro do cara que está sendo trocado. É a música de corno dos tempos modernos, inclusive nos arranjos. Mas tá bonita, viu gente? Tá bonita. E o Zezé e Luciano completam 22 anos de carreira na próxima semana. Para comemorar, eles vão fazer mais uma edição do show In Love, um projeto especial apresentado em locais diferentes para um número menor, bem pequeno mesmo, de pessoas e, claro, com ingressos bem mais salgados, né? É aquele projeto em que o palco é mais baixinho, dá condições para que a dupla desça, caminhe entre as mesas, interaja com o público. A apresentação da semana que vem vai acontecer em Olímpia, no interior de São Paulo, e, claro, já tem todos os ingressos esgotados. E por falar em Luciano, ele já é vovô desde o final do mês de março, mas só agora ele publicou no Instagram uma foto da sua princesinha. Nasceu a Maria Luísa, filha de seu primogênito Wesley. Luciano, que é pai das gêmeas Isabela e Helena de 3 anos, as titias da Maria Luísa, né? Está festejando a nova condição de avô. E como ele diz que tudo na vida dele acontece muito cedo, ser vô não poderia ser diferente. Saúde para a nova integrante da família Camargo. E como sempre, eu quero convidar você para assistir a nossa TV online no www.tvcp1.com. Vídeos, shows, entrevistas pra você. E continuem acompanhando a carreira do Carlos Pitt. Claro, você já sabe. www.carlospitt.com. Boa semana, pessoal. Beijinhos e até a próxima. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Alô galera, alô amigos, aqui é o João Neto. Alô gente, aqui é o Frederico. Tá bom demais. Criei canções e melodias pra te conquistar. Em cada verso poesia pra me declarar. Mas só palavras não vão traduzir o que é te olhar nos olhos e te ver sorrir. E se eu parecer um bobo, você pode rir. É que esse seu jeito manhoso me deixou assim, completamente louco por você, fazendo minhas rimas só pra te dizer. Do meu dia, se eu não te vejo, quase morro de agonia. Sou dependente desse amor, o seu beijo vicia. Eu quero todo dia. A noite cai, o meu sonho é você. Dizer te amo já tá virando um clichê, mas eu tô repetindo pra você saber que eu adoro amar você. E pra falar de amor com a gente, Jorge Mateus. Frederico, vamos falar de amor mais ou menos assim. E se eu parecer um bobo, você pode rir. É que esse seu jeito manhoso me deixou assim, completamente louco por você, fazendo minhas rimas só pra te dizer. Do meu dia, se eu não te vejo, quase morro de agonia. Sou dependente desse amor, seu beijo vicia. Eu quero todo dia. A noite cai, o meu sonho é você. Você te amo, já tá virando um clichê, mas eu tô repetindo pra você saber que eu adoro amar. Você é o primeiro pensamento do meu dia. Se eu não te vejo, quase morro de agonia. Dependente desse amor, seu beijo vicia. Eu quero todo dia. A noite cai, o meu sonho é você. Você te amo, já tá virando um clichê, mas eu tô repetindo pra você saber que eu adoro amar você. Você é o primeiro pensamento do meu dia.

ficar junto, a gente vai ficar. Não importa as voltas que o mundo dá, um dia desses a gente pode se encontrar. A gente vai ficar. Não importa as voltas que o mundo dá, um dia desses a gente pode se encontrar. Oh, oh, oh, oh, programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Estão aqui. Alô, galera, nós somos a dupla William Renan. Alô, ouvintes, aqui quem fala é a galera do Rastapé. Alô, galera, aqui é a Janaína. Alô, moçada, aqui é o Maurício. E aqui é o Marcelo. Alô, moçada, eu sou o Léo. Eu sou o Júnior. Um grande abraço a todos do Brasil e de Portugal que estão ligados aqui no programa do Carlos Pitty. Programa do Carlos Pitty. Transmissão em rede para o Brasil e Portugal. Simbora, meu povo! Tudo bem aí? Programa Carlos Pitty no ar. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Anderson Soares, toda a equipe da ICAS, onde a gente fez um trabalho muito legal, muito bacana. Eu fui apresentador da marca ICAS na Hair Brasil. Na semana passada eu falei Beauty Fair aqui, né? Errei, né? É a Beauty Fair em setembro. É a Hair Brasil, a maior feira de cosméticos e produtos de beleza de São Paulo para o mundo. Que tem gente que passa de todos os lugares lá, né? De São Paulo, de todos os lugares do Brasil todo, né? Tanto do Sul, do Sudeste, do Nordeste, enfim. Além do pessoal de Peru, por exemplo, Colômbia, Paraguai, Venezuela, Argentina, Bolívia, enfim, vários países da América Latina também passaram por lá. E foi um prazer, viu, Anderson? Toda a equipe da ICAS, a Renata, o André, toda a moçada, obrigado mais uma vez pela confiança no meu trabalho. E me chama, eu vou! E para você de qualquer lugar do Brasil que quiser chamar o Carlos Pitty para ser o apresentador do seu evento ou shows, é só ligar pra gente, 011 São Paulo, 2021-7131, 2021-7131, 011 São Paulo, e a gente vai com tudo, né? Bora mandar mais abraços aqui? Vai pra Dani Rafaim, que tá ligado com a gente em São João, no Paraná. Alô, Dani, beijos pra você. Um abraço ao Galvão, no bairro Fleck, ele tá em Coronel Vivida, no Paraná, também ligado com a gente. Obrigado. Obrigado a Suzana e a Tiane também, lá de Coronel Vivida, que estão mandando recado, que estão vendo a gente, né? Beijos pra vocês e obrigado pelo carinho, né? Um abraço pra Deise Ribeiro, o Francisco Robson, e também, quem mais aqui, né? O Renan, que está com a gente também, obrigado. Todo mundo que está mandando recado para a gente através da nossa rede de rádios aqui, e manda um recado através do nosso SMS, também 011-971-157347, ou também via Facebook, Carlos Pitty. No Facebook, no Twitter, @ Carlos Pitty. Confere também a minha agenda de shows. Nesse final de semana tem show do Carlos Pitty em São Paulo. Vou estar em Ribeirão Preto nesse final de semana também, no sábado e domingo. Alô, pessoal de Ribeirão Preto, São Paulo! Bora que bora, gente! Confere a minha agenda no site carlospitty.com. E aqui o programa Carlos Pitty não para de jeito nenhum. Um abraço a você que tá aí ligadinho comigo. Bora que bora, mais música sertaneja. Marcos e Belucci com Fernando e Sorocaba. Calma aí. Programa do Carlos Pitty, enviando o sucesso. Gente na boca, perfume tchu-han-tchu. Só olhando ela, tá bebendo pra chuchu. Cheia de gracinha, dona poderosa.